brincar. Levanta a mão direita, depois a mão esquerda. Vamos bater palma e aprender a cantar. Vem se divertir com a Tia Espirro, a dupla de palhaços que voltou pra arrasar. E eu sou a Tia. E eu sou o Espirro. A Tia Espirro. Vamos brincar. Vem se divertir com a Tia Espirro, a dupla de palhaços que voltou pra arrasar. Eu sou a Tia. E eu sou o Espirro. A Tia Espirro. Fazer palhaçada, curtir da risada, na escola ou em casa. Vamos brincar. Levanta a mão direita, depois a mão esquerda. Vamos bater palma e aprender a cantar. Vem se divertir com a Tia Espirro, a dupla de palhaços. Espirro, vamos todos brincar. Vai virar moda, isso é muito divertido. A Tia Espirro, voltamos pra ficar. Vem se divertir com a Tia Espirro, a dupla de palhaços.